Rádio Mania, ao vivo, Ferrugem. Ah, Rádio Mania, mulher. Rádio Mania. Escuta aí. Meu coração acelerou quando eu te vi. Especial. Foi a primeira vez que alguém me olhou bonito assim. E a gente nunca mais se separou. Minha namorada, vem morar comigo. Tô pintando a casa de azul. É pra você morar no céu. Passar. Chorei, quando eu nunca pensei em chorar por amor. Chorei, quando eu nunca pensei em chorar por amor. disse pra mim: vai passar, essa dor vai passar. Sozinho, seu nome no quarto eu gritei. E não tá sendo fácil a dura missão de tentar te esquecer, te esquecer. Não sei. Volta logo pra mim, porque o meu coração tá querendo parar. Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar de quê? Como eu nunca pensei, chorei. Quantas vezes sozinho seu nome no quarto eu gritei. E não tá sendo fácil a dura missão de contar, te esquecer. Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar. Jamais vou deixar de te amar. Paciência. Obrigado.